Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 6, 7 e 8. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Ela é bênção que Deus mandou pra mim nessa terra. Ela me traz paz mesmo em tempos de guerra. Ela é capaz de dar a vida por mim quando eu estou triste. Ela sabe como me fazer sorrir. Uma mulher de oração, de um bom coração. Quando eu vou pra minha missão, o seu joelho vai ao chão. Ela estende a mão, pede o Senhor a proteção. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa bênção. É dona do meu lar, ela é uma brasa. Uma mulher sábia que edifica sua casa. Minha varoa, menina boa, de verdade. O seu amor, amor, eu quero pra eternidade. Obrigado, meu Senhor. Eu não sou merecedor de ter essa bênção que ao meu lado o Senhor colocou. Acho que o melhor jeito de te agradecer é cuidar dessa bênção e ser bênção enquanto eu viver. E zelar pelo nosso casamento, dar carinho, dar amor, atenção a todo momento. Lutar contra o armamento que o inimigo tenta nos parar. O que Deus uniu, amor, ninguém pode separar. Bênção, irmão. Bênção pra mim. O que Deus uniu, ninguém pode separar. O que Deus uniu, ninguém pode separar. Você é bênção pra mim. Glórias a Deus. Meu amor. Meu amor. Você é bênção pra mim. Bênção pra mim. Você, minha flor, meu viver, esperança de um novo amanhecer. Só quero agradecer e hoje eu posso dizer: sou o homem mais feliz que a terra pode ter. Por ter alguém tão especial, meu bem, você é fora do normal também. Crer no grande general, isso num bom casamento é fundamental. Quando as portas se fecham, você começa a rir, porque crê que o mesmo que fechou vai abrir. O meu coração, você pacifica, a sua ação só testifica que Deus me deu. Foi o melhor, que não somos mais dois, mas agora um só. Obrigado, Senhor, eu sou grato a ti. Eu te amo, amor, você é bênção pra mim, amor. Amor, você é bênção pra mim. Bênção pra mim. Bênção pra mim. Meu amor, você é bênção pra mim. Bênção pra mim. Meu amor, bênção pra mim. Você é bênção pra mim. Bênção pra mim. Cuide bem do seu marido. Marido, cuide bem da sua mulher, porque esse presente foi Deus quem te deu, e Ele separou o melhor presente para te dar. Agora o que você deve fazer é cuidar desse presente todos os dias da sua vida, dando carinho, atenção. Vocês já não são dois, mas agora um em Cristo Jesus. E o que Deus uniu, ninguém pode separar. Você é bênção pra mim.